Tirando coca na piroca do traveco. Tipo aparecendo um coxo, deixou sarné. Tá tudo aberto, fedendo afeto. Vou cortar essa porra fora. Gostei por não do nada, tô no grupo da minha escola. Vou pra fora logo meu lançamento lá. Deu rala na minha postagem de aviado. Chega pra mim, bora gastar. Deficiente fazer terminal. Tirei foto com a minha tia segurando o meu pau. Vou pra fora logo meu lançamento lá. Deu rala na minha postagem de aviado. Chega pra mim, bora gastar. Deficiente fazer terminal. Tirei foto com a minha tia segurando o meu pau. Vou na minha casa usando calcinha. Tiro de porra na cara pra poder me relaxar. Bimbo minha própria gala. Não paro de ver pano de gente morta. Baforando meu ovo. Mas eu só queria ver um conodo da CEO. Cheirando coca na piroca do traveco. Do pau parecendo um cu de bicho sarneto. Rato da cara, perdendo a fé. Vou cortar essa porra fora. Postei conodo Naruto no grupo da minha escola. Abri no Face, vazaram uma foto. Era o Bolsonaro usando calcinha pop. Fiquei pra ver, pô no GT. Já soltei logo o pontinho. Quero o link no privado enquanto eu tomo meu todinho. Abri no grupo, mandaram um meme. Mas não entendi porque não tinha skin. Mande da dupla, pô no GT. Tite poxa, qualidade. Curto foto de traveco, mas não curto viadagem. Vou baforar logo meu lançamento lá. Sempre deu rala na minha postagem pra viar. Chega pra cá, bora gastar. Deficiente fazer terminal. Tirei foto com a minha tia segurando o meu pau. Vou baforar logo meu lançamento lá. Sempre deu rala na minha postagem pra viar. Chega pra cá, bora gastar. Deficiente fazer terminal. Tirei foto com a minha tia segurando o meu pau.